senti um desejo profundo de me aventurar nesse mundo pra ver onde o mundo vai dar. Saí do meu canto na beira do rio e fui pra um convés de navio, seguindo pros rumos do mar. Pisei muito porto de língua estrangeira, amei muita moça solteira, fiz muita cantiga por lá. Varei cordilheira, geleira e deserto, o mundo pra mim ficou perto e a terra parou de rodar. Com o tempo foi dando uma coisa em meu peito, um aperto difícil da gente explicar. Saudade, não sei bem de quê. Tristeza, não sei bem porquê. Vontade, até sem querer, de chorar. Angústia de não se entender. Um tédio que a gente nem crê. Anseio de tudo esquecer e voltar. Juntei os meus troços num saco de pano, telegrafei pra o meu mano, dizendo que ia chegar. Agora aprendi porque o mundo dá volta, quanto mais a gente se solta, mais fica no mesmo lugar.